Terceiro padrão de excelência que vamos estudar nesse breve momento, propósito. É impossível nós caminharmos bem sem um propósito. É impossível alcançarmos algo se não tivermos um propósito. Daniel chegou na Babilônia e ele tinha um propósito, honrar a Deus. O propósito de Daniel de ser fiel a Deus fez com que ele não se envolvesse nas iguarias, nas bebidas, nas farras, nas festanças daquele reino. O propósito de Daniel fez com que ele permanecesse fiel a Deus nas suas orações, no temor, na integridade. E Deus o honrou a despeito de todo o preço que ele teve que pagar. O propósito nas nossas vidas faz com que nós atravessemos qualquer tempestade e saiamos do outro lado vencedores. Agora, o propósito que vale a pena pagarmos um preço é o propósito coerente com o plano de Deus para as nossas vidas. E o plano de Deus para nós é abençoarmos outras vidas. Quando Deus se apresenta a Abraão, lá no início do texto bíblico, Gênesis, Deus diz a Abraão: Abraão, eu te abençoarei grandemente. Certa vez, Deus se manifesta a Abraão e declara a ele: olha para as estrelas, se você pode contá-las, então você vai contar a multidão dos teus filhos. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. O propósito de Deus para mim e para você, por isso eu estou gravando esta ministração agora, por isso nós produzimos este CD para que você receba nas suas mãos e possa ouvi-lo, é compartilhar a palavra e abençoar vidas. Não importa o ramo, a empresa, a profissão, Deus coloca em você a visão correta de um propósito abençoado para abençoar vidas através dos talentos, dos recursos que ele colocou nas suas mãos. Não abra mão de um propósito firme de abençoar vidas. Continue olhando para um alvo, que é um alvo de Deus. Deus só tem um propósito. João 3,16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para morrer no nosso lugar, a fim de que todos aqueles que creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. O propósito de Deus é abençoar vidas. O meu propósito, o seu propósito tem que ser abençoar vidas. Todos nós necessitamos de um propósito. Um trabalhador sem propósito pode perfeitamente se transformar numa pessoa que não pensa, que não cria, que não tem coração, que bebe, que se droga, que se autodestrói. Mas uma pessoa que tem propósito, mesmo no meio das piores tempestades, mantém um raciocínio lúcido, mantém uma ordem de prioridades, não perde a visão, caminha adiante, porque tem uma imagem dentro de si do alvo, do propósito, do lugar onde quer chegar. E não há tempestades que nos abalam quando temos propósitos. E o propósito que vale a pena ter é abençoar vidas com os talentos e recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos. Ter propósito nos permite pensar grande, dar passos concretos, construir solidamente e ter os propósitos de Deus na nossa vida nos assegura, nos permite ter o Deus Todo-Poderoso nos sustentando, nos guiando, cuidando de cada detalhe da nossa vida. Agora enfrentamos muitas vezes algumas dificuldades.